sintoniza. Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma dupla hora de Viriato 25, a nova toca do Lobo por aqui, na pontinha da antena 97.8 MHz, rádio difusão da Radar. Também Radio One Click, www.radarlisboa.fm. Iniciais de Viriato 25, entregues com os temas de Cholera Well, Death, Love's Youth e ainda Before the End. São os Loveless de regresso em 2008. Letters from the Underground. she despair in my eye. Before me now I have the final proof that the good die young and death loves you. It's the good die young and death loves you. São as iniciais de Viriato 25, é mais uma hora dupla, uma noite a ligar, quarta a quinta-feira, por aqui na pontinha da antena radar e até à uma da manhã. Retomando hoje o nosso calendário habitual, após o especial que ocupou toda a segunda hora de ontem, dedicado à naifa e à memória de João Aguardala. Títulos 3 para o início da edição 2: Levelers, Letters from the Underground, The Color of Well, Death Loves Youth e Before the End. Forced to smile, get out of there. responsáveis pelas entradas iniciais e os sons de boas-vindas para Viriato 25 na nova toca do Lobo Levelers, Letters from the Underground, de cabeça para New Cuts, Broken Records. Makes you sad, don't watch it. Broken Records. Past and it doesn't mean a thing. And if you wanna give me one good reason when all these lives are past and it never means a thing, and if you wanna sell me a line, don't bother, all these things aside. Rápida inscrição na agenda dos nossos nomes novos, o que chamamos New Cuts para Broken Records, logo a seguir às aberturas de Viriato 25 entregues aos Levelers. If the News. Deixa ver. Escapa-nos isto. If the News makes you sad, don't watch it. Tempo ainda para mais uma inscrição rápida nos New Cuts, Delta Spirit. Trash Can. Agostina Bessa Luís, na primeira pessoa. Dicionário imperfeito. Com este volume, inicia a Guimarães Editores a publicação da Ópera Ómnia de Agostina Bessa Luís. Outros volumes se seguirão, outras leituras acontecerão aqui, na Radar. Agostina Bessa Luís continua a ser tópico em Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão. Daqui a mais uns 9 minutos, sensivelmente 8 até, costuma acontecer às 23h30. Chama-se Carried to Dust, o novo Calexico. Fences to court with flowers of the night, songs of the birds like hands, call the earth to witness, sever from fear before taking. Thank you. viendo tierras que nunca he visto, cruzando el río de mi destino. Solo soy un chico más que sueña en alto y mirando al mar. Abertura para Carry to Dust, o novo clássico aqui nas soltas de Viriado 25. Ficamos ainda com um ou dois títulos, vamos ver, vamos à boleia até acertar na hora de tirolinhas. Para já, Two Silver Trees, clássico. Silver.

as religiões fúnebres. O homem da ideologia insere-se na religião fúnebre porque ele vive na conspiração de uma essência improvável, simplesmente incorruptível, pelo seu fator de perfeição inexistente. Bonnie e Clyde eram corruptíveis, mortais, mas não fúnebres. Era isto que eles queriam dizer, e a geração de 60 compreendeu-os. A civilidade pueril estava no fim. Augustina Bessa Luís, na primeira pessoa. Dicionário imperfeito. Com este volume, inicia a Guimarães Editores a publicação da Opera Omnia, de Augustina Bessa Luís. Outros volumes se seguirão, outras leituras acontecerão aqui na Radar. Para trás, mais um Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão. Está na calha uma série com José Saramago, apenas à espera de montagem ou pós-produção. Ontem recuperamos, através das memórias de Ana Cristina Ferrão e da sua fala da tribo, a Naifa com a Gordala, Vertujo e a Mito. Esta agora é a recuperação de disco. Canções subterrâneas. Uma cidade secreta a levantar-se do chão, como água, como pão. Como o raio a rasgar a vida, como uma flor a fluir desmedida. Como uma cidade secreta a levantar-se do chão, como água, como pão. Música de canções subterrâneas do Naifa. É Viriato 25, nova Toca do Lobo, na Radar 23, uma da manhã de segunda a sexta-feira, a caminho da Colher de Blues. Mark Lanegan Band. Yeah. skin, I couldn't kill it. I hit the city. Been alive in this Buick's century, 73 like you. Some strange religion. Mark Lanegan Band do já velhinho álbum Bubblegum de 2007, salvo erro. Certos Hit City com Peter Javi, Strange Religion. Virado 25 até à 1 da manhã é tempo de agulhar de blues, segunda semana consecutiva com Peter Green e excertos de um best-of do seu projeto Splinter Group. Até ao final da semana, segunda semana consecutiva de dedicatória a Peter Green e ao seu Splinter Group e às recuperações óbvias. Vidro azul, notas frágeis, sons de alma, viagens neste e noutro tempo.

Radar. Reunimos na mesma sala 6 machos alfa, 3 fêmeas perigosas, 2 jornalistas, 1 lenda do rock and roll português, 1 lobo e 1 extraterrestre para decidir quais os 12 melhores álbuns de 2008. In Ghost Colors, Cut Copy. Lusitânia Playboys, Death Combo. Third, Party's Head. Savior, come my way. Devotion, Beach House. Forever ago, Bon Iver. I'm breaking at the bridges, and at the end of all your life, you and me, the Wolfman. Are you ready for the blackout, ex-wife? Fleet Foxes. Vampire Weekend. Dear Science, TV on the radio. Oracular Spectacular, MGMT. Of the understatement, the last shadow puppets. Affection to rent, the age of the understatement, before this attraction ferments. Kiss me properly and pull me apart. Shortlist Radar 2008. 12 apóstolos Radar obrigatórios para ouvir até às 12 badaladas. Todos os pormenores em blogradar.blogspot.com. Radar que sintoniza. Sintonize com calma. Por aqui é Viriato 25, a nova toga do Lobo. O Lobo gosta de estar sossegado, sobretudo em noites e dias de invernia. Por aqui a arrumação é entre as 23 e a 1 da manhã na Radar 97.8 MHz. Radio on click www.radarlisboa.fm. A história do balanço de 2008 está toda no blog radar.blogspot.com. Hi, how you doing? We're doing fine. São cabeças de cartaz para o Super Box Super Rock da secção Lisboa, Estádio do Restelo, julho de 2009. The Killers. Na bagagem, o novo Day and Age. The unknown distance to the gray beyond stares back at my grieving frame to cast my shadow. Say. Para a segunda hora desta ligação de noite, quarta para quinta-feira. Good night, travel well. Praticamente o tema a encerrar o álbum, o último dos Killers Day and Age. De qualquer modo, há ainda um tema bónus que contraria esta ideia. De qualquer modo, nas iniciais de hoje, Good night, travel well e Spaceman. Os Killers estão no cartaz de Superbox Super Rock 2009 em Lisboa. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para Radar 97.8 MHz Rádio Difusão online radarlisboa.fm. Viriato 25, um baluarte da resistência. Ah, Boomerang, retorna o Boomerang esta noite e nesta segunda hora, após a emissão especial da Knife, recuperada ontem, através da fala da tribo de Ana Cristina Ferrão. Mas isso acontece mais tarde, à meia-noite e trinta. Há também, na ponte de língua, recuperando a colaboração dos Air com Alessandro Barrico. E, entretanto, o Woven Hand, Ten Stones. The night holds a candle to you. I see you are a hummingbird, living in the shadows of law. Cleave her to vivid dreams, picture before you the living world. Did ascend away to prepare a place on. Let the sound together hold you to the humble. He has given grace on. From the proud he hides his face. From the proud he hides his face. by the wave of the horsetail. He wishes no height, no height in your mind, to climb the steep hill. Number to your hours. You, I don't know, from a stone's throw. If you think you can see it in your hand, then you are blind. citizens and down beneath this bleeding ground. Viriato 25, soltas antes de chegarmos ao boomerang da noite. Woven Hands, o último Tan Stones. Passagens para The Beautiful Axe, Horse Tail e ainda Not One Stone. Dave Eugene Edwards na sua nova aventura, nova de alguns anos, os Woven Hands. Escucho la rara en 97.8. Começamos a dedicatória neste boomerang na segunda-feira à noite, pois interrompemos por razões óbvias a inserção do especial Naifa em memória de João Agradel ontem. Retomamos-lo. Robert White and Friends, Theatre Royal, Drury Lane, 8 de setembro 1974. Hoje a passagem de Robert Wyatt and Friends, um histórico concerto, o chamado concerto na gíria da cadeira de rodas no Theatre Royal Drury Lane, 8 de setembro de 74. Começámos a divulgação na segunda-feira à noite, interrompemos-la ontem por razões óbvias, a passagem do programa entregue na AIFA de Ana Cristina Ferrão e da Fala da Tribo. Retomámo-lo hoje e encerrámo-lo. Robert White and Friends, muitos amigos juntos neste concerto. Mike Oldfield, Julie Tippett, Fred Fritt, Gary Window, Nick Mason, Mongez e Feza, Laurie Allen, Dave Stewart, Hugh Hopper, Ivor Cutler e John Peel, que apresentou o concerto. Viriado 25 na radar para Robert White and Friends. Theatre Drury Lane, Royal Drury Lane, 8 de setembro de 74. Concerto em cadeira de rodas. Temas hoje recuperados: Memories, Sea Song e A Last Straw. na noite de Radar com o Viriato 25. Robert Wyatt and Friends, a recordação do Sabre Concerto com cadeira de rodas, 8 de setembro de 74. A propósito, há palco Radar esta semana na Radar. Stone Temple Pilots, 2000, junho de 2000, Cleveland, Ohio, no Buzzard Fest. Oh yeah. Din nam ta de kota ka jan ko ko pata ke to ko pata ke ta ta din kota ka jan ko ta din kar ta ka ta din tang ka ta din tang ka ta din na tang kar ta ka ta din na tang ka ta jan ta ka din nam ta de kota ka jan ko pata ke to ko pata ke ta din kota ka jan ko ta din din ta ta ke ta ka din din ka ta ka ta tari ke ta tari ke ta ka ta tari ke ta ka ta din tadari tadana takata takata kajama vajuno tadimi dimi tadari kita takata kita tajam. Ponto final de Viriato 25. É a tempo de, na ponta da língua, retomando o tópico da semana passada e desta semana também, ontem interrompido apenas pelo especial Naifa, Air, como Alessandro Barrico. Il Fawister parte in direzione delle montagne. Prende la pista per Quarter Pass, sceglie la via in mezzo al bosco e pensa che Dark deve avere una mezza giornata di vantaggio. Sale lungo il crinale della montagna, fermandosi ogni tanto a studiare le orme sulla pista. Ci mette un po', ma alla fine impara a riconoscere quelle del cavallo di Dark. Sa che l'indiano, se volesse, saprebbe farle scomparire. Il ragazzo deve essere sicuro di sé, pensa. Forse non crede di essere inseguito. Di sicuro vuole raggiungere il confine. Sprona il cavallo, supera Quarter Pass, scende fino a valle, esce dal bosco e si ferma. Davanti a sé, a non più di 500 metri, vede Dark. È strano. Sembra una statua. Se ne sta immobile, in sella a un baio pezzato. Già qui, ragazzo, pensa lo sceriffo Wista. Mette il cavallo al passo e punta verso Dark, lentamente, senza smettere di fissarlo. Minuti e minuti, così. Perché diavolo non scappa? Pensa lo sceriffo Wista. Poi carica il fucile e controlla le pistole. Guarda il sole, vede che sta per passargli alle spalle. Sorride. Sei fatto, ragazzo. E parte al galoppo. 100 metri, poi altri 100. Il ragazzo là non si muove. Lo sceriffo cavalca piegato sul suo animale. Erano lontani, ora sono vicini. 200 metri, 100. Un tiro di fucile. E quando lo sceriffo solleva il fucile, che Dark, improvvisamente, sprona il suo cavallo e lo mette al galoppo. Esce dalla pista e scappa verso est. Ti sei svegliato, ragazzo, pensa lo sceriffo Wister, e lo insegue. Dark piega verso est, poi di nuovo verso ovest e ancora verso est. Lo sceriffo non lo molla. Galoppano alla stessa distanza uno dall'altro per un sacco di tempo. Disegnano curve senza meta, nel nulla di quell'inizio di deserto. Una danza assurda. Che razza di gioco è? Pensa lo sceriffo Wister. Si rialza sulla sella, rallenta l'andatura e dopo un po' si ferma. Vede Dark là davanti tirare le redini e inchiodare la sua bestia. Rimangono lì, immobili, a guardarsi. 100 metri, non di più. Finché Wister rimette il cavallo al galoppo Dark di nuovo se ne scappa via. Piega ancora verso est e poi verso ovest. Ricomincia la danza. Sfumano i colori, cade la luce, è freddo. D'improvviso. Wister si ferma, scuote la testa. Ok ragazzo, dice piano, io non ho fretta. Smonta, si prepara un bivacco, accende un fuoco. Nella notte, prima di addormentarsi, vede la luce del fuoco di Dark, non lontano da lui. Buonanotte, ragazzo. Il secondo giorno, lo sceriffo Wister si sveglia col buio. Ravviva il fuoco, si scalda un caffè. Aspetta l'alba. Al primo chiarore vede Dark, lontano, in piedi, immobile, di fianco al suo baio pezzato. Allora prende il binocolo. Vede che il ragazzo non ha fucile. Sorride. Forse ha una pistola. Poi si siede per terra e dice piano: a te la prima mossa, ragazzo. Se ne stanno fermi, per ore. Tutto intorno sole ad arroventare il niente. Lo sceriffo Wister beve un sorso di acqua e uno di whisky ogni mezz'ora. La luce è accecante. A un tratto rivede Benjamin che ride e corre. Crepa, figlio di puttana, pensa. Crepa, indiano bastardo. E allora si alza. Sente la testa girare. Prende le redini in mano e inizia a camminare, tirandosi dietro al cavallo. Cammina piano, ma là davanti Dark non si muove, non sale a cavallo, non scappa. 200 metri, forse meno. Lo sceriffo Wister si ferma. Urla: falla finita, Dark! E dice piano: fatti ammazzare, da bravo. E poi ancora urlando: Dark, non fare l'idiota! Il ragazzo resta immobile. Wister controlla fucile e pistole. Poi monta in sella. Parte al galoppo. Vede Dark montare a cavallo e scappare. Vanno avanti così, fino a sfiancare i cavalli. Poi all'orizzonte appare un pueblo, dimenticato nel nulla. Dark lo punta. Wister lo segue. Una decina di minuti e Dark entra al galoppo nel pueblo e sparisce. Lo sceriffo Wister rallenta e prima di entrare nel paese scende da cavallo. Estrae la pistola e raggiunge le prime case. Non c'è anima viva. Cammina lento lungo i muri, attento al minimo rumore. Spia ogni finestra, legge ogni ombra. Sente il cuore pulsargli nelle orecchie. Calma, pensa. Probabilmente non è nemmeno armato. Devi solo trovarlo e fotterlo. È un ragazzo. Continua a camminare e alla fine vede una vecchia in piedi sulla soglia di una posada. Si avvicina. Le chiede in spagnolo se ha visto un indiano con un cavallo pezzato. Lei faceva di sì con la testa. Radar.